Ficheiro 10. 6. Foram dias desconsoladores que culminaram com uma humilhação que sofri e que já devia ter previsto e que, em vez disso, fizera de conta que não era importante. Alfonso Caracci passou com média de 8. Giglioli Espanholo passou com média de 7. E eu tive 6 em tudo e 4 em latim. Tive de repetir em setembro essa única disciplina. Dessa vez foi mesmo meu pai que disse que era inútil continuar. Os manuais escolares tinham custado muito dinheiro. O dicionário de latim, o Campanini e Carbone, apesar de comprado usado, foram uma grande despesa. Não havia dinheiro para mandarem ter explicações durante o verão. Mas, sobretudo, tornara-se evidente que eu não era boa aluna. O filho mais novo de Dona Aquila passara tudo e eu não. A filha do pasteleiro espanhol passara tudo e eu não. Tinha de me conformar. Chorava noite e dia. Tornei-me feia de propósito para me castigar. Era a primogênita. Depois de mim havia dois rapazes e outra rapariga, a pequena Elisa. Pepe e Gianni, os dois rapazes, vinham consolar-me por turnos, ora trazendo-me fruta, ora convidando-me para brincar com eles. Mas eu sentia-me sozinha na mesma, com um triste destino, e não conseguia tranquilizar-me. Depois, uma tarde, senti minha mãe aproximar-se por trás de mim. Disse em dialeto no tom áspero habitual: "Não te podemos pagar as lições, mas podes experimentar estudar sozinha e ver se passas no exame." Olhei-a duvidosa. Era sempre a mesma. Cabelo baço, olho dançarino, nariz grande, corpo pesado. Acrescentou: "Não está escrito em parte nenhuma que não podes fazê-lo." Foi tudo o que disse, pelo menos é o que recordo. No dia seguinte comecei a estudar, impondo a mim própria não ir ao pátio nem aos jardins. Mas uma manhã ouvi que me chamavam da rua. Era Lila, que depois de terminarmos a primária perdera aquele hábito. "Lenu!" chamava ela. Debrucei-me na janela. "Tenho uma coisa para te dizer." "O que é?" "Vem cá abaixo." Fui de má vontade. Aborrecia-me confessar-lhe que tinha de repetir uma disciplina. Demos uns passeios pelo pátio, ao sol. Perguntei-lhe com indolência que novidades havia a respeito de namoros. Recordo-me de ter perguntado explicitamente se havia desenvolvimentos entre Carmela e Alfonso. "Que desenvolvimentos?" "Ela gosta dele." Lila estreitou os olhos. Quando fazia aquilo, séria, sem um sorriso, como se reduzir os olhos a uma greta lhe permitisse ver de forma mais concentrada, fazia-me lembrar as aves de rapina que vira em filmes no cinema barroquial. Mas daquela vez pareceu-me que havia descoberto qualquer coisa que a irritava e assustava ao mesmo tempo. "Não te disse nada a respeito do pai?" perguntou-me. "Que está inocente." "E quem seria o assassino?" "Um ser, metade masculino e metade feminino, que está escondido no esgoto e sai pelas sarjetas como os ratos." "Então é verdade?" disse ela, mostrando-se desgostosa de repente e acrescentando que Carmela tomava como certo tudo o que ela lhe dizia e que no pátio eram todas assim. "Não quero falar mais, não quero falar mais com ninguém", balbuciou a moada. E percebi que não o dizia com desprezo, que não exprimia orgulho nem altivez por exercer influência sobre todas nós, de tal forma que a princípio não entendi. Eu, no lugar dela, sentiria muita soberba, mas nela não havia soberba nenhuma, só uma espécie de impaciência associada ao medo da responsabilidade. "É bonito", murmurei, "falar com os outros." "Sim, mas só se quando falas há alguém que te responde." Senti no peito uma lufada de alegria. Que pedido estava contido naquela bela frase? Estava a dizer-me que queria falar só comigo, porque eu não tomava como certo tudo aquilo que lhe saía da boca e lhe respondia? Estava a dizer-me que só eu era capaz de seguir aquilo que lhe passava pela cabeça? Sim. E estava a dizer-me num tom que não lhe conhecia. Fiável, embora brusco, como era costume. "Disse a Carmela", contou-me ela, "que nos romances e nos filmes a filha do assassino podia apaixonar-se pelo filho da vítima. Era uma possibilidade, pois para se tornar um facto verdadeiro seria preciso que nascesse um amor verdadeiro." Mas Carmela não compreendera. E logo no dia seguinte fora contar a toda a gente que estava apaixonada por Alfonso. Uma mentira, para se exibir junto das outras, mas que poderia ter, sabe-se lá que consequências. Falámos sobre isso. Tínhamos 12 anos, mas caminhámos muito tempo pelas ruas escaldantes do bairro, no meio do pó e das moscas que os velhos caminhões levantavam ao passar, como duas velhotas a fazer o ponto das suas vidas cheias de desilusões, estreitamente chegadas uma à outra. Ninguém se compreendia. Só nós duas, pensava eu, nos compreendíamos. Nós duas e apenas nós. Sabíamos que o peso que oprimia o bairro desde sempre, isto é, desde que nos lembrávamos, cederia pelo menos um pouco, se não tivesse sido Peluso, o ex-carpinteiro, que mergulhara a faca no pescoço de Dona Aquile, se quem o fizera tivesse sido o habitante do esgoto, e se a filha do assassino casasse com o filho da vítima. Havia qualquer coisa de insuportável nas coisas, nas pessoas, nos prédios, nas ruas, que só reinventando tudo, como num jogo, se tornava aceitável. O essencial, porém, era saber jogar. E eu e ela apenas, sabíamos fazê-lo. A certa altura perguntou-me, aparentemente sem nexo, mas como se todas aquelas conversas não pudessem deixar de chegar àquela pergunta: ainda somos amigas? Sim. Então fazes-me um favor. Por ela faria qualquer coisa. Naquela manhã de reaproximação. Fugir de casa, abandonar o bairro, dormir em estábulos, alimentar-me de raízes, descer aos esgotos através das sarjetas, nunca mais voltar para casa, mesmo se fizesse frio, mesmo se chovesse. Mas o que ela me pediu pareceu-me não ser nada. E num primeiro instante, dissesse o nome. Queria simplesmente que nos encontrássemos uma vez por dia, nos jardins, mesmo que fosse só durante uma hora antes de jantar, e que eu levasse o livro de latim. Não te darei chatices, disse. Já sabia que eu tinha de repetir a cadeira e queria estudar comigo. 7. Naqueles anos da escola média, muitas coisas mudaram diante dos nossos olhos, mas no dia a dia. Por isso não nos pareceram verdadeiras mudanças. O Bar Solara foi ampliado, tornou-se numa pastelaria bem abastecida, cujo experiente pasteleiro era o pai de Gigliola Spagnolo. E ao domingo enchia-se de homens novos e velhos que iam comprar bolos para as famílias. Os dois filhos de Silvio Solara, Marcelo, que andava pelos 20 anos, e Michele, pouco mais novo, compraram um 1100, branco e azul, e ao domingo pavoneavam-se pelas ruas do bairro. A antiga carpintaria de Peluso, que uma vez na posse de Dona Aquila se transformara numa charcutaria, encheu-se de coisas boas que ocuparam o seu interior e também um pouco de passeio. Quando por lá se passava, sentia-se um aroma às especiarias, a azeitonas, a enchidos, a pão fresco, a torresmos e a banha, que abria o apetite. A morte de Dona Aquila afastara pouco a pouco a sua sombra ameaçadora daquele lugar e de toda a família. A viúva, a Dona Maria, adotara modos muito cordiais, e era ela que geria agora a loja, juntamente com Pinúcia, a filha de 15 anos, e Stefano, que já não era o rapazinho furioso que tentara puxar a língua à Lila. Tornara-se um rapaz ponderado, de olhar sedutor e sorriso doce. A clientela aumentara muito. Até a minha mãe me mandava lá fazer compras, e o meu pai não se opunha. Também porque, quando não havia dinheiro, Stefano apontava tudo num livrinho e pagávamos no fim do mês. Assunta, que vendia fruta e hortaliças pelas ruas com Nicola, o marido, tivera de se reformar devido a fortes dores nas costas e, passados alguns meses, uma pneumonia quase lhe matara o cônjuge. Mas esses dois infortúnios revelaram-se um bem. Agora, quem corria as ruas do bairro todas as manhãs com a carroça puxada pelo cavalo, de verão e de inverno, debaixo de chuva e debaixo de sol, era o filho mais velho, Enzo, que quase nada tinha do garoto que nos atirava pedras. Tornara-se um rapaz encorpado, de aspecto forte e saudável, cabelos loiros desgrenhados, olhos azuis e uma voz potente com que gabava a mercadoria. Tinha excelentes produtos e transmitia só com os gestos um caráter honesto e tranquilizador ao servir os clientes. Manejava a balança com uma grande habilidade. Gostava de ver a velocidade com que ele fazia correr o peso ao longo do braço da balança até encontrar o equilíbrio certo. E depois, veloz, o ruído de ferro a correr contra ferro. Embalava as batatas ou a fruta no cartucho de papel e corria a metê-las no saco da senhora Spagnolo, ou no de Medina, ou no da minha mãe. Despontavam iniciativas em todo o bairro. Na retrosaria, onde Carmela Peluso era caixeira havia pouco tempo, Começara de um dia para o outro a trabalhar uma jovem costureira e a loja fora ampliada, pretendendo tornar-se uma ambiciosa alfaiataria de roupas de senhora. A oficina onde trabalhava o filho de Melina, António, por iniciativa do filho do velho proprietário, Gentili Correggio, tentava transformar-se numa pequena fabriqueta de motociclos. Enfim, tudo se agitava, tudo se arqueava, como se pretendesse alterar os sinais exteriores, como se não quisesse ser reconhecido pelos ódios acumulados, pelas tensões, pela fialdade, preferindo mostrar uma cara nova. Enquanto eu e Lila estudávamos latim nos jardins, também o puro e simples espaço que nos rodeava, a fonte, o silvado, uma cova ao lado da estrada, mudou. Sentíamos um cheiro permanente a alcatrão, a máquina fumegante crepitava, fazendo o rolo compressor avançar lentamente sobre a camada preparada. Trabalhadores em tronco nu ou em camisola interior asfaltavam as estradas e a rua larga. As cores também se modificaram. O irmão mais velho de Carmela, Pasquale, foi contratado para ir cortar as árvores junto à linha férrea. E cortou muitas. Ouvíamos o ruído da destruição ao longo de vários dias. As árvores estremeciam, emanavam um cheiro a madeira fresca e a verdura, fendiam o ar, tombavam no chão, depois de um longo resmalhar que parecia um suspiro, enquanto ele e os outros serravam, rachavam, estirpavam raízes que exalavam um odor a subterrâneo. A mancha verde desapareceu, e no seu lugar surgiu uma clareira amarelada. Pasquale ia arranjar aquele serviço por um acaso da sorte. Algum tempo antes, um amigo dissera-lhe que tinha vindo gente ao bar solar à procura de rapazes para irem cortar durante a noite as árvores de uma praça do centro de Nápoles. Ele, embora não gostasse de Silvio Solara nem dos filhos, pois fora naquele bar que o pai se desgraçara, como tinha de sustentar a família, foi. Voltara exausto, ao romper do dia, com as narinas cheias do odor a madeira viva, as folhas massacradas e a mar. Depois uma coisa leva à outra, voltar a ser chamado para trabalhos daquele tipo. E agora estava no estaleiro de obras perto da linha férrea, e por vezes víamo-lo sobre os andarmes dos novos edifícios, onde se erguiam pilares piso após piso, ou com um chapéu feito de jornal debaixo do sol, a comer pão com salsichas e grelos durante o intervalo do almoço. Lila irritava-se se eu me punha a olhar para Pasquale e me distraía. Depressa percebi, para meu espanto, que ela já sabia muito latim. As declinações, por exemplo, sabia-as todas, e os verbos também. Perguntei-lhe com cautela como era possível. E ela, com aquele jeito maldoso de rapariga que não quer perder tempo, admitiu que logo que eu entrei para o primeiro ano da escola média, requisitaram uma gramática na biblioteca que emprestava livros, a que era dirigida pelo professor Ferraro, e estudaram, por curiosidade. Para ela, a biblioteca era um grande recurso. Palavra puxa palavra, mostrou-me com orgulho todos os cartões que possuía, que eram 4. Um dela, um em nome de Rino, outro em nome do pai e outro em nome da mãe. Com cada um deles levava um livro emprestado, de maneira que tinha sempre 4 ao mesmo tempo. Devorava-os e no domingo seguinte ia devolvê-los e levantava outros 4. Nunca lhe perguntei que livros já ler e que livros andava a ler. Não houve tempo, tínhamos de estudar. Fazia-me perguntas e enfurecia-se quando eu não sabia. Uma vez deu-me uma bofetada num braço, com força, com aquelas mãos compridas e magras, e não me pediu desculpa. Aliás, disse que se eu voltasse a errar, me batia outra vez, e com mais força. Estava encantada com o dicionário de latim, tão grosso, com tantas páginas, pesado. Nunca vira nenhum. Procurava palavras constantemente, não só as que apareciam nos exercícios, mas todas as que lhe viessem à cabeça. Marcava trabalhos de casa no tom que aprendera com a nossa professora Oliviero. Mandava-me traduzir 30 frases por dia, 20 de latim para italiano e 10 de italiano para latim. Ela também as traduzia muito mais depressa do que eu. No fim do verão, quando o exame estava próximo, depois de observar com ar duvidoso como eu procurava no dicionário as palavras que não conhecia, ou seja, pela mesma ordem que as encontrava na frase que tinha de traduzir, e ia apontando os significados principais, e só depois me esforçava para perceber o sentido, perguntou prudentemente. Foi a professora que te disse para fazeres assim? A professora nunca dizia nada, limitava-se a marcar os exercícios. Eu é que me regulava daquele modo. Calou-se por instantes e depois aconselhou-me. Lê primeiro a frase em latim, depois vai ver onde está o verbo. A partir do verbo, percebes qual é o sujeito. Quando tiveres o sujeito, procuras os complementos. O complemento direto se o verbo for transitivo, os outros complementos se não for. Experimenta assim. Experimentei. De repente pareceu-me fácil traduzir. Em setembro fui fazer o exame, fiz a prova escrita sem um erro e na oral soube responder a todas as perguntas. Quem te deu explicações? Perguntou a professora um bocado trombuda. Uma amiga minha. Universitária? Não sabia o que significava. Respondi que sim. Lila estava à minha espera lá fora, à sombra. Quando saí, abracei-a, disse-lhe que me correra lindamente e perguntei-lhe se podíamos estudar juntas no ano seguinte. Uma vez que fora ela a primeira a propor que nos encontrássemos só para estudar, pareceu-me que convidá-la para continuarmos era uma bela maneira de lhe mostrar a minha alegria e a minha gratidão. Esquivou-se com um gesto quase de enfado. Disse que só queria perceber que coisa era o latim que estudavam os inteligentes. E então? Já percebi. Basta. Não gostas? Sim, vou buscar uns livros à biblioteca. Em latim? Sim. Mas ainda há muito que estudar. Estuda tu por mim e se eu tiver dificuldades, ajudas-me. Eu agora tenho uma coisa para fazer com o meu irmão. O que é? Depois mostro-te.